meio com a velocidade que eles eram. Controle de Salvador, voo 1754, informação Victor, descendo para o nível 150. Voo 1754, a senhora identificação autorizada de chegada Mari, desse mantém o nível 060, ajuste no 017. Desce para o nível 060 na chegada Mari, voo 1754. sete, chame Centro Recife no 3325, alterna 1288. Uno 3325, alterna 1288, grato. Alô, ao 16, direita 121, décima 9. 219. Salvador 132, Ilmeira, Ivana, Foxtrot, na Suíça. 132, 16, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para a posição 10, 32, Ilmeira. 240. Que você relima, confirma indicada? 210. Ciente. Gol no 041, desse mantém a 4 mil pés, o ajuste no 017. 4 mil pés no 017, no 041. Gol no 041, reduza para 1709. 1709, gol no 041. Localizador, tá 8001. Tá 8001, complete final semi-torno no 86. 141-786, grato. Sete 54, desse mantém o nível 050. O ajuste no 017. Desce no nível 050, gol no 74. Zero zero um na escuta? Papa Romeu, Kilo Serra Lima, desce para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizado LS, reporta no localizador. Autorizado LS, a costura aí reportará no localizador, Kilo Serra Lima. Autorização de pouso, pista 10. Continua na aproximação, aguardando a autorização de pouso, circuito 001. Gol no 041, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 017. 3 mil pés no 017, no 041. 741 no portão 7, a informação Vitor, autorização Guarulhos. Gente, 6741 da web, está autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, intercepte a Uperuisque 50 e prossiga nesta aerovia até o destino. 1935 é o controle e o transponder é o 5520. Autorizando Guarulhos no 340, decola pista 10 com curva à direita. No perfil da El, Leda, DCT Bidev, Uperuisque 50 destino. Controle de Salvador 1935, transponder 5520. O MB mensagem para nós. Correto, chame pronto no 07. Chama na pronta, quando. Salvo, muito bom. Boa tarde, o TRIP 5240 ligou na Eco, na sua escuta. Tente TRIP 5420, ingresse agora naquilo, primeira à esquerda, posição 04, no pátio 3, em frente ao prédio. Entre o prédio do Correio e da TAM, ok? Próximo ao ATR da companhia. Afirma, via táxi, aquilo, TRIP 5240, obrigado. Pessoal, azul 40, 4033, pronto para o SPEC estacionamento. 4033 da Azul, autorizado e chame táxi. Informar para o táxi Azul 4033. Papa Romeu, Papa Romeu, Juliette, Juliette, Delta, solta, acione identificação, autorizado de chegada bom, se desse mantém o nível 050, o ajuste na 07. Juliette, Juliette, Delta. Identificou, chegada bom, se desse para o 050, Juliette, Juliette, Delta. No solo de 21, direita 121, décimo 9. Direita 1219, 8001. Torre Quilo Serra Lima. Torre Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima. Visual a 1300 pés, possibilidade de pouso na 17, senhor? Afirmativo, o Quilo Serra Lima, então modifica agora os 22. Prossegue com a base pela direita da 17, reporta na final, baixada travada. Reporta lá na final com o trem baixado checado, que serve. Lento, pela Alfa, ele aguardando da Juliette, o 8001. Né? 754, decidi chegada para 2000 pés, o ajuste na 07, autorizado em LS, X e Reita, pista na 0, reporta no localizador. Ok, dessa 2000 pés, gol 1754. Gol 041 no localizador. Gol 1041 no complete final, semi torre 1186. 186 no 041, bom dia. Deixa o sinalizador, hein? Gente, vai aguardar pra poder seguir a orientação 5240. Requiro Serra Lima, base pra final da 17 com trem baixado e checado. Meu quilo Serra Lima, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 1,80 graus com 1,4 nós. Centro Golfo, centro quilo Serra Lima, autorizado pouso. Torre Salvador, muito bom dia, o gol no 041, duas linhas do externo estabilizado. Gol no 041, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 1,0. Aguardo no 041. O Azul 4033 está livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 186. O ajuste agora 10 no 7. Boa viagem. Pátio, Juliette. Bravo. Ponto de espera da 10, quando lá a torre 186 Azul 4033, 1017, ajuste. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Tango Índia Bravo. Para a nova ferramenta. Sente, aguarde um minuto, Tango Índia Bravo. O que o Serra Lima no solo aos 24, qual pátio? Pátio 5, tá, está, tá. Está livre até o pátio 5, frequência livre no corte, bom dia, o que o Serra Lima. Bom dia, filha. Botão 8001, observe o Embraer 190 da Azul, após o mesmo ingressar na Juliette, prossiga para o portão 11. Após a passagem do Azul, irá passar pela Juliette, ingressa para o box 11, então, de 001. Graus com 1,5 nós. Sente autorizado pouso na 10041. Salvador, boa tarde, azul 4076, vai passar nível 170 para 150, informação pública. Azul 4076, acione identificação autorizada de chegada mar e desse mantém o nível 060, ajuste em Salvador na 017. Chegada mar, descendo para 060, azul 4076. Localizador, voo 974. Voo 974, complete final de minha torre, no 186. 86, obrigado. Torre, azul 4033, pronto, por espera, pista 10. A linha mantém cabeceira 10, prepare-se para a decolagem assim que é autorizado, azul 4033. A linha mantém azul 4033. Boa tarde, o plano 3573 para as condições, mantendo 350 ainda voltando recife. Ou no 754, final do 10, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando a pista livre, ou no 754. 10041, solo hoje 27, chama o solo agora, 121 no décimo 9. 1219, 1041, bom dia. Muito bom dia, o gol 10041, de volta. 10041. Bom dia, táxi via Alfa e Juliette para remota 13 do pátio principal. Vai parquear entre um Airbus A318 da Avianca e um Embraer 145 da Passaredo. Prossiga via Alfa e Juliette e reporte visual com o sinalizador. Sim, Alfa e Juliette para 13, 1041. O 754 baixou e travou? Afirmo. Tem livre pouso, pistão 10, vento 1,70 graus, 1,4 nós, gol 1,754. Livre pouso na pistão 10, gol 1,754. O azul 4033 decola aos 29, controle agora 1,19,35, bom voo. 1,19,35, bom trabalho. 367, está presente, foi o Juliette 70. Salvador, azul 4033, passam em 500, subida da EL. Azul 4033, contato radar, sub e mantém o no 60, sai da EL. Sub 60 da EL, azul 4033. Papa Romeu Juliette de Delta, solicita executar o ILS para X-Way, para a pista 10, tá? Confirma, Juliette, Juliette Delta. Afirmativo, ILS pista 10, X-Way. Ok, o senhor havia solicitado o ILS, o ISC, agora estou, o senhor está solicitando o X-Ray, confere? Afirmativo, sou o X-Ray. Ok, estou permaneça na chegada Bonf, descendo para 4.000 pés, quando mais próximo será autorizado no final do procedimento ILS X-Ray. Afirmativo, descendo para o 40 e quando mais próximo autorizará o ILS para X-Ray, a pista 10. Azul 4076, controle. Prossiga. Desça para 2.000 pés, ajuste no 017, está presente voo e voo e Duna. Em 2.000 pés, 1017, na flor de Duna, azul 4076. Juliette, Juliette, da última velocidade indicada. Mantendo 225 nós, senhor, por causa de turbulência. Gente. Bom, 7 e 4. Salvador, da 8001. Prossiga. Vocês poderiam nos adiantar a nossa saída para Recife, só para a gente programar aqui? Sim, mas Pouca Caju. Paulo, gol no 754, livrou a pista, não sei se botou. Gol no 754, boa tarde. Táxi via Alfa e Índia, portão 3. Alfa Índia para o 3, 754. Paulo, gol 041, tem como resultado do mensagem aéreo. 13. Ok, mantenha a posição e aguarde o sinalizador chegar no nosso sistema aqui, a remota 13, ok? Estou encaixado aqui, próximo ao final dela. Direção 4 na causa. Solo passarinho do 2230, ciente da informação, Victor, 260 para conquista. Passarinho 2230, tá pronto para cópia? Pronto. 2230, conquista, autorizado, 260 nível, pista 10, decola, curva à direita, subida gole. Gole Eval, direto destino, 1935 é o controle, transponder 5526. Utilizado conquista 260, obrigado, querido, um abraço, direita, gole Eval, Eval destino, 119.35, 5526 no transponder. Correto, chame para o pushback acionamento, parceiro. Chamarei, 2230. Salvador, Web 6741 para o táxi com 99 a bordo, 4:20 ao terra, confirma. Ciente, táxi livre em frente. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6 e o ajuste 1017. Webjet, boa viagem. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 18:6. Web 674, obrigado. Juliette Delta, sob vetoração, mantenha presente pro limite o curso localizador, desça para 3.000 pés, ajuste no 097. Descendo para 3.000 pés, ajustado 1097, mantenha presente pro até o curso localizador, Juliette Delta. Autorizado ILS, curva azul 4076, positivo. Afirmativo, informe estabilizado. Vamos lá, estabilizado, 4076. Web 6741, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 180 graus com 15 nós. Alinha e decola da 10, 6741, obrigado. O 4033 chama Centro Recife na frequência 12. Corrige 13325 ao término 288. Direto de Leste Delta, desce para 2000 pés, ajuste no 097. Curve A esquerda, proa 160 para interceptar o localizador. Esquerda 160 para interceptar o localizador. Descendo para 2000 pés, ajustado no 097, direto de Leste Delta. Espaço 4076, estabilizado. 72000, marcador externo, completo final, chame torre. Na frequência 118, decimal 612. 18.6, obrigado, bom dia, 4076. Azul 4033, controle. 4033, controle. Azul 4033, controle, Salvador. Azul 4076, ciente, confirma aproximação e continua a aproximação aguardando autorização de pouso 4076. Ok, aguardando 4076. Controle Salvador, web 6721. Do controle agora, 1935, bom voo. 1935, obrigado. 1050, ajuste no 097. Identificou, 1017, descendo ao 050, na C21, chegada a Mari. Controle de Salvador, bom dia, Webjet 6741, decolou na Dael na sua escuta. Webjet 6741, contato radar na decolagem, sua para nível 340, sai da Dael. 340 da El, 6741, obrigado. Controle Salvador, Tan 3566. Tan 3566, acionando indicação, chegada a Mari, desse mantenha 060, ajuste o altímetro no 097. 060, 3566. LF21, desça para 2000 pés, ajusta no 097 e informe final LF X-Ray, objeto 6721. Autorizado 2000 pés, 1017, autorizado a final LF, que vai informar estabilizado, LF21. Tan 3566, desça, mantenha 050, voe ITAP, Tan 3566. ITAP 050, 3566. Interceptando o localizador, o Juliette e Juliette Delta. Ciente, passador no completo final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 612. Chama torre 118.612, Juliette, Juliette Delta. Boa tarde. Bem, obrigado, até depois. Nossa. Ciente. Fechado e travado. 4-1, passando 220 para 150, ciente, já ficou. Gol 1-9, 4-1, desse mantém 060, chegada à Mária, ajuste de altímetro 1-0-9-7, o senhor de identificação. Descendo para o 060, chegada à Mária, 1-9, 4-1. Azul 4076, obrigado, até depois. Estou a 2000 pés, Juliette, Juliette Delta. Ciente. Voador L6741, solicita 5 graus direito para essa formação. Ciente, informe o término. O Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, após o pouso, qual pátio? Aerostar. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 149, Juliette, Juliette Delta. Autorizado pouso para Juliette, Juliette Delta. Passaredo 2230, puxa bem a posicionamento, remota 14. Gente, o passaredo 2230 tem condições de puxar e posicionar a aeronave no través do portão 9? Eu tenho um azul para ingressar agora no 08. Gente, tem sim. Ok, tá livre, puxar e acionar. E posicione a aeronave no través do 9, dando passagem para um Embraer 190, parquear no 08. Ciente, vai fazer o pushback e vai pedir o pushbackador aqui que para a gente no através do 09. O 4076, continuando o táxi pro portão 8, fique atento a um Embraer 745, está iniciando o pushback na remota, o tráfego vai posicionar no través de 9, vai dar passagem aí pro seu parqueamento no 08. Gente, estamos visual com o mesmo, prossegue táxi pro 08. Obrigado, 4076. Salvador, Força Aérea 1335. Aérea 1335, acionando identificação.